A Vitor Delta, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288-260, obrigado. Sarandi, Sarandi, Mixedor, Limpo, 02. Aqui é sua meta. Oceaner 62, 13, no 3, autorizado, reporta tanque. Zero ataque, 63, 6213. Gente, continua a aproximação, aeronave final no zero, vai iniciar a aproximação perdida, próximo da DA, continua agora a liberação, o uísque. P02 iniciando a remetida. Sando 3500, voando Duna. Sando 3804, continua descida para 2000 países, ajuste permanece no 014, 3LS, X-Way, pista no zero, reposto estabilizado. Para 2000, autorizado DLS X-Ray, reportará estabilizado, 3204. Salvador, Olimpo 02, arremeteu do procedimento, está subindo para 2000 pés, comprou da pista. Olimpo 02. Olimpo 02, chame controle 120 decimal 8. 2000 pés, ajuste no 014. Sendo a proa, ajuste no 014, Olimpo 02. Então, 3216, chame final na frequência 11935. Olimpo 02, chame final Salvador na frequência 11935. Chamaram o controle na 11935? Afirma, Olimpo 02. Afirma, tio. Papapá, Alfa Tango Tango, serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste do VOE de Salvador, chame Ilhéus 1201. Salvador. Parceria 2230, chame a controle Salvador na frequência 1208. 208. Salvador, cordial, bom dia, parceria 2230. Passarei 2230, ação de indicação, autorizada a chegada Amanda, disponível de voo 050. 050, autorizada a Amanda, ficou 2230. Autoriza a proibir, Duna, volta. Passarei 2230, mantenha o PC da chegada. 2230. Controle Salvador, TAM 3283, informação índice. TAM 3283, mantenha escuta. 4, 3:40, eu estou no centro, pegando Guarulhos. 2531, autorizado a decolar cabeceiro no zero, vento 100 graus, 14 nós. 4, autorizado ele é sexuei, pistão zero, reposto estabilizado. Para 2000 pés, já estou zero. 1 ao 4. Web 6721, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo 190, 6021. 704. TAM 3283, ação de indicação, autorizada chegada Mari, disponível de voo 100. Chegada Mari, nível de voo 100, 3283. Graus 139, livre pouso, cabeceira 10. Livre pouso 10, ciente ajuste, está 3804. Cira 305. Pronto, Oxané 6213. Oxané 6213, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, né, Brasil? OB6741, decolado aos 43, chame o controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Limboa, OB6741. OB6741, contato radar, saída da Elf, mantém a nível de voo 340. Já é o 340, pode valer, dá presente? OB6741, mantém o perfil de saída. Mantém o perfil. Oceano é 6254, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Ok, Recife 1251, alterna 3335, confirma com 6254. Oceano é 6254, afirma 1251, alterna 133-25. Ok, alterna 3325, Oceano é 6254, graças. 2014, 754. 2109, desça para nível de voo 070. 2080, limitado pela magnética 120 de cima. Esquerda 280, limitado pela magnética de cima. Tan 3283, desça para nível de voo 080, reduz a velocidade para 2109. Descida para o 080, reduzindo para 2109, tá, 3285. 3216, complete final, chame torre 11895. Certo, preparação, Objeto 6721 no controle. Tempo, boa. Você manda a frequência da torre para o TAN 3216? Controle final é 6721, cruzando 80 para o 60, proa 010. Objeto 6721, ciente, vetoração para sinal do procedimento LS, curva direita para o 070. Direita 070, prossegue para 60. Por gentileza, pode confirmar a frequência da torre para o TAN 3216? 11895, TAN 3216. 11895, obrigado. Jet 6721, desça para 2000 pés, ajuste na 014. 1014, 2000 pés, velho. Em Salvador, TAN 3216, sinal normal, tem mais para nós, 1010. TAN 3216, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 014. Ajuste no 014, aguarda pista livre, 3216. TAN 3144, chame sinal na frequência 11935. 1935, Salvador, boa tarde. TAN 3144, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 3144, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite magnética 080 de Simbra. Chame final Salvador 11935. Posição 0, limitagem para lá. Oceané 6213, decolado aos 48, chame controle 120 decimal 8. 208, 6213, até mais tarde. TAN 3144, controle. 0010, limitado pelo localizador. Pieza 010, limitado pelo localizador. 0-3283. Atingindo 110, voo 1-9-4-1. Para sequenciamento, curva direita para o 170. Limite magnética 0805. Passarei 2230, copiou o controle? Negativo, foi sobremodulado. Passarei 2230, curva direita proa 170, limite magnética 080 de Simbra. Ok, direita 170, limitado pela 80 de Simbra, passarei 2230. Alguma velocidade recomendada? Passarei 2230, reduza para 1909, desça para o nível de voo 060. 060 agora, então reduzindo a 90, 2230. Controle, gol 1941, está mantendo 1110 para prosseguir na descida. Gol 1941, ciente, desça para o nível de voo 06, correção 070. Reduza para 2109. 210-970-941. Controle, Xanel 6213, decolou no perfil da El, usa 3600. 62113, contato radar saída da El, submantendo nível de voo 360. 360, quando possível, proa de bridge, por gentileza. Ciência, aguarde. Web 6741, autorizado direto bridge, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Web 6741, copiou o controle? Passou 2-0, prossiga. Desceu da cidade da Bonsa, trouxe a Lagunita, chegando 190, descendo autorizar até o final. Passarei 2-2-3-0, mantém nível de voo 070. 70 da marcha 2-2-3-0. Então, 3-2-8-3, chame final 1-1-9-3-5. O senhor cruzará o limite do localizador? Informe seu novo limite, a magnética 120 de cima. 3283, chame final 1-1935. 1935, 3283. Controle Salvador, Índia 90 Alfa, solicita regresso. Gol 1941, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 345. Curva 345, gol 1941, desce até? 080. Autorizado 70, agora foi 80. Ciente, autorizado 080. 080, 94, está atendendo. 3144, nessa proa, interceptará o curso do localizador. 90. Passarei do Tavisol contra a nossa esquerda, 2230, 1500 pés abaixo. Passarei 2230, disponível de voo 060. 060 ainda mantém a proa, 170, a gente está chegando no nosso limite. Passarei 2230, curve à esquerda, proa 120. 120, 2230, descendo para 060. Passou 2-0, ação de identificação, autorizar a cheia da BOMF, desce para o nível de voo 060. Desce até o 060, passou 2-0. B6721, tráfego avistado, ajuste no 094, continue a aproximação, aguardando pista livre. Passou, escuta para livre. Voo no 754, no solo 52, livre, direito, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, igual no 754. Afirma, aí chega no limite, faz comunicação, aproxima e completa o procedimento. Suma navegação, conforme o procedimento em carro. 3283. Zero, só me confirma se foi feita alguma DLA? Recortado. Um instantinho eu vou checar e aguarde o copo, ok? 0-2, está estabilizado. 5-4, bom dia, táxi via Alfa, Juliette 08, ao portão. Juliette 08, voo 174. Pode estabilizar. Gente, desça para 2 mil pés e gestão 014. Passaredo 2230, chame sinal Salvador na frequência 11935. Irá ultrapassar o curso vocalizador. Seu novo limite será 120 de Simbra. Temativo, limite 120 de Simbra, chamada 935. Obrigado, bom trabalho. 2230, cordial, boa tarde. Passaredo 2230, sempre aceitará o curso localizador. Informe seu novo limite, magnética 120 de Simbra. Afirmativo. A gente vai ajustar então, a gente passa o curso 120 de Simbra. Novo limite 2230, mantendo o 050. Gente, mantém nível 050, passaredo 2230. Mantém. No 44, autorizado LS, sexto aí, pista 90, reporte estabilizado. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ 8260 no transponder. Tan 3144, complete final, chame torre 1895. 2895, 3145. Por gentileza. 04, para acionamento, táxi decolagem, chame agora a torre 1185, ajuste no 04, bom voo. Webjet 6721, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette 04 ao portão. Milhas fora. Prossegue final da 17, o Índio Weber Alfa. 70. Para a torre. 70, menor 7. Alfa Juliette Romeu. Uno 40. 140 nessa pro intercepta, vai reportar estabilizador 223. Sim. 0-0-4, boa nona, patrona. Autorizado, Vitória, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5541 no transponder. Autorizou, Vitória, nível 360, decola 10, curva na direita após, da AEL, Leda, direto Eudes. Intercepta pelo ISC 50, Salvador 1208, 5541, transponde azul 489. Azul 4089, correto, portão 1, não chama pronto para o subaccionamento. Trabalhando. Chame sinal Salvador na frequência 11935. 1935, boa, 9 batão. 5383. Controle, boa, 9949. Gona 941, mantenha presente proa limitado pela magnética 140 de Simbra, reduz a velocidade para 1909. Qual é o tipo de aeronave que tem na frente, não foi? Alfa Tango 72. Ah, tudo bem, reduzindo. O passarelo, se quiser, pode incrementar para 250 até o externo. Negativo, mantenha presente a velocidade. Afirmativo. Afirmativo, então, Força Aérea 2281, inicialmente o plano ainda válido, reporta quando pronto então para a nova cópia, o 2281. Liberalfa mantém espera no setor, em condições visuais, aguardando para a próxima para 17. Mantendo espera em Índia, November Alpha. Bruno 941 para o localizador, direita 150. Direita 150, 941. Salvador, pastor 20. 110. Estado 104, pastor. Bruno 941, desça para 2000 pés, ajuste no 04. Para 2014, ajuste igual 94. Sando Simbra, com trem baixo checado, TAM 3283. Gente, continua a aproximação, informarei pista livre, TAM 3283. 3283. Para 2309. 230, Rezinho, 697. 1895. 1895. Negativo, mantém a posição, olho para 02. Torre Salvador, parceiro 2230, ILS na cabeceira 10. Continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, parceiro 2230. Sim, faremos. Então, qual a velocidade recomendada? Confirme. Qual a velocidade recomendada, senhora? Número 2 para pouso? Já, foi que procede aproximadamente 3 mil no final da 10. Afirmante, está ciente, 2230. 3144 no solo 00, libere direita, solo 1219. 3283, livre pouso, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, pouso, a pista 1-0, TAM 3283. Solo, boa, TAM 3194, correção, livre. TAM 3144, boa tarde, 3 ataques. Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1. O 941 no complexo do procedimento TLS X-Ray, tráfego que o precede está a meia dúzia de milhas de duna. Chame Torre Salvador na frequência 1118-95. 1118. Salvador, 1941. Boa tarde. Está 3 milhas para a duna na resposta. Gente, continue a aproximação, reporte o marcador externo, trem baixado e travado. 1941. Travará. Passou externo, abaixa travado, parceria 2230. Gente, continua a aproximação e informarei a pista livre, parceria 2230. Tudo escuta. A esquerda ficou pra ter melhor entrar, mas já tá voltando pelo espaço. Até o corte. Gol 1924, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, reduz a velocidade para 2109. Esquerda para o 10, reduz 3283, livre a pista. Então, 3283, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, tá 3283. Depois, passarei 2230. Dois zero, desce para 2000 pés, ajuste no 04. Para 2000 pés, eu passo para 20. Pastor 20 para o localizador, curva esquerda para o 150. Esquerda na 150 para o localizador, pastor 20. Justa no 014. Autorizado LS, X-ray, pista no 0, resposta estabilizada. Autorizado LS, pastor 20. Voo 9941, continue a aproximação, QNH1094, informarei pista livre. Na escuta. Controle Salvador, bom dia, o trip 5240. Gol 1328, reduz a velocidade para 2009, chame sinal Salvador 11935. 200, 91935, gol 132. Salvador, bom dia, o trip 5240. Passa 5 GPS para 4 GPS. Bono 328, mantenha presente pro, limite ao localizador, desça para 2000 para ex, ajuste na 014. Mantendo a proa, limite localizador, 2000 pés, comunicatório, gol 1322. Curva direita, proa 040. Direita 040, 9. 941, vento 120 graus, uma meia dúzia de nós, livre pouso, pista na 0. Livre pouso na 90, guarda na 4. 2230. Cinco 240, ação de identificação, autorizar a chegada na Mari, disponível de voo 050. Identificou, chegada na Mari, vai descer para o 050-5240. Após a passagem do mesmo para o pouso, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 15 nós, o Alfa Juliette é o meu. Salvador, o 35240, ideal de descida. 35240, disponível de voo 050. Autorizado 050, 35240. 1895. Chama 2895, pode utilizar. Bono 328 para o localizador, direita 070. Resposta estabilizada, autorizado LS, X-ray, pista no 0. Veja, 070, chamada estabilizada no X-ray, 1.32. Salvador, bom dia, o pastor 20, já está utilizado na final da 10, vai já entrar. Sente, continue a aproximação, informarei pista livre, o pastor 20. Aguardando pista livre, pastor 20. 697, reduz a velocidade para 2009. 209, reduzindo 697. No vento 1110 graus e 14 nós, o Alfa Juliette é meu. Gol 1924 irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite será 1110 de Simbra. Reduza a velocidade para 1909. 1909, o gol 1924 vai ultrapassar o lote, limite 110 de Simbra. 1941. Na frequência 11935. 1935. 17 para pouso. Autorizado na final da 17. Índia 9 BL. Bono 924, mantenha presente pro limite, permanece informado, magnética 1110 de Simbra. 1110 de Simbra, 924. Zero livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 149.